é uma colheita de os atos pretéritos nossos. Se não encontramos as causas nesta existência, nos diz Allan Kardec, encontraremos nas existências passadas, e por isso nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Então é importante ter esta consciência da gravidade do problema da depressão. A Organização Mundial de Saúde chegou a declarar a depressão o mal do século e dizer que ela já é hoje a quarta principal doença do planeta e que por volta de 2020 será a segunda, só perdendo para os males cardíacos e das neoplasias, dos cânceres. Então o problema é muito grave. Se a estatística se permanecer, evoluir nos mesmos patamares que está evoluindo, em 2020 nós teremos 45% da população mundial possivelmente sofrendo de depressão. E alguma das possíveis causas seria também a mediunidade. Dissemos também que o materialismo, essa procura desenfreada pelos bens terrenos, na vida atual é também uma grande causa para a depressão. Os transtornos da afetividade, os problemas, os conflitos sexuais, as dificuldades de relacionamento seriam também problemas que podem agravar a depressão. E vamos ver, portanto, a mediunidade não como uma expiação. A mediunidade é neutra, é um sentido, é o sexto sentido. Nos diz Allan Kardec que a mediunidade é uma predisposição orgânica, ou seja, ela está no nosso organismo. Nós não vamos para o centro espírita desenvolver a mediunidade, não. Essa expressão não é muito precisa, porque nós não desenvolvemos a mediunidade. O nosso organismo, a glândula pineal, diz o psiquiatra espírita Sérgio Felipe de Oliveira, da Universidade de São Paulo, da USP, que fez radiografias, tomografias do cérebro, demonstrando que a glândula pineal de médiuns, ao contrário das glândulas pineais das pessoas normais, criam muito mais cristais de apatita ao seu redor. E esses cristais provocariam um fenômeno de ressonância magnética e a pineal funcionaria como uma antena captando a emanação eletromagnética, porque dizem aos autores espirituais, André Luiz, que o pensamento é sim matéria, mas matéria quintessenciada, diferente da matéria que nós conhecemos aqui. É uma matéria num padrão mais sutil. Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional, tem um livro sobre esse tema, onde ela discorre com muita profundidade. Então, vamos ver, portanto, é também várias outras causas para a depressão. A depressão sazonal é muito comum durante o inverno nos países da Europa. Os índices de suicídio aumentarem muito porque as pessoas, sem a presença do irmão Sol, desse astro que nos alumia, que nos traz calor, que nos traz vida, ficam naturalmente mais abatidas. E vamos perceber em algumas cidades também a influência da psicosfera dos encarnados. Eu acho que não foi por acaso que nós fomos convocados, passando por um concurso, e deixar a nossa terra natal, Fortaleza, para vir a morar em Brasília. Porque aqui, meus amigos, nós temos um índice muito grande de depressivos. Pessoas morando sozinhas, pessoas que deixaram suas famílias porque passaram em concursos, pessoas que deixaram seus lares, seus maridos, seus namorados. Essa cidade tão extensa, as pessoas ficam tão distantes uma da outra, com grandes áreas verdes, o que é muito bom, mas aquele silêncio muito grande. Eu, quando chego a Brasília, eu percebo uma psicosfera